Hoje faz uma semana que eu tô sem dormir. Nós poderíamos ter sido alguém que nem existiu. E esse alguém não me deixa dormir. Foda-se, foda-se, foda-se. Os seus niggas, se tomar com essa gata e com os meus niggas, eu poderia dar a vida por esses niggas, mas eles não dariam por mim. É por isso que eu bebo tanto, saca? Minha mãe morreria por mim, mas não me lembro a última vez que ela sorriu pra mim. Ignora qualquer palavra que vem de mim. O Deus dela não escuta quando ela ora. Enquanto eu vi das noites produzindo êxtase, os filhos das amigas dela compram minha droga. E as filhas me cutucam no Face. Ha! Liberdade pra quem fugir daqui, daqui. Liberdade pra quem fugir daqui, fugir daqui. Foge, foge, foge, foge, foge, foge, foge, foge. Liberdade pra quem fugir daqui, daqui. Esse lance de marketing, cara, esse lance é um saco. Eu vi o meu clipe nascer e explodir, mas eu não vi contratos. Eu vi essas casas encherem e implodir, mas eu não vi o show pago. Eu vi essas gatas mexerem e se exibir, mas não levei pro quarto. E mesmo assim elas ainda acham meu flow sexy, clássico, tipo Gurikiri Mary City. Mas eu vivo 808 e Hatch Bricks. 808 e Hatch Breaks, 808 e Summer Bitches, 808 e Math Beats. Ha! Eu vou fazer o seu prender.